Mari, desça até nível de voo 060. Dia Mari, 060. Voo 395, observe o 737 da Webjet e o TAN, o 737 da Webjet vai via Índia, após o mesmo liberar o setor aí, o seu ingresso para o portão 03, ok? Sim, após a passagem da Webjet, aeronave da TAN ingressa no pátio 1, posição 03, o Golo 395. Golo 925, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da companhia ingressar no portão 3, inicie o puxa acionar no portão 01. Reporta da taxa 925. 50-5488. Qual o POB, tem autonomia? Olimpo 03, confirme o POB e autonomia. Torre Salvador, boa tarde. O Pantanal 479 aproxima-se do ponto de espera, está pronto. Pantanal 471, autorizado, a linha aí decolada 10, vento 100 graus, 13 nós, a linha decola. Pantanal 471, autorizado, a linha aí decolada 10. Salvador, o Ramon Pantanal para o táxi, após o alto, Vitor Vilete, autorizado. Segue o Alfa Vitor Juliette, o número 2, o Romeu Papatango, chame para ingresso na 17. Cliente, segue com o número 2, o Papatango, o Romeu Papatango, chamará para ingresso. Torre Salvador, Web 5729, ponte espera da 10. Copiado Web, mantenha um ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, ponte de espera, 5729. Chame pronto. Índia November Alpha, cópia. O local, o número PES, corredor Axé Caixa Pregos, para sobrevoo e TGL em, Vera, em Valença. Decola da 17 com curva à direita. Acione o transponder 01136, o controle 1198 e a torre 1186. O Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, prossegue para o farol de Itapuã, reposta sobre o mesmo, Mike Eco Vitor. Para informação, temos um Airbus prestes a interceptar a final da 1-0. Cliente, o Eco Vitor, irá manter vertical do farol de Itapuã. Correto, chame a torre para acionamento Índia November Alpha. Canal 4711, decolou 07, controle 198. 1198, Pantanal 4711, boa. Limpo 03 está pronto para cruzar a pista, de imediato? Afirmativo, limpo 03. Ok, agilize o táxi, cruzamento autorizado, prossegue via Delta, Quilo, pátio 3, chame para ingresso do pátio 1, limpo 03. Delta, Quilo, pátio 3, chamará para ingresso do pátio 1, limpo 03. TAN 3190, desça para 2000 pés, autorizado final procedimento, reposta brilhar localizador. 2000, reportando em localizador. Controle Pantanal 471, boa tarde. Pantanal 471, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Saída EL para 360, Pantanal 471. Mantendo 360, já está visual para a aeronave na final da 10, ok? Ok, sim. Após, iremos autorizar para o senhor cruzar a retaguarda da mesa. Positivo, não aguardo. Está sendo identificação, desça da nível de voo 070. Desça 070, não temos aí. 077. 077, prossiga. Sim, querido, a senhora tem chamado aí para o início do flashback, para uma rocha do dia. Eu tô aguardando a aeronave da companhia, sua retaguarda, iniciar o táxi, aí irei autorizar. Ah, ok, muito obrigado. Salvador, TAM 3567. 3567, Salvador, Brasília, 380, aguarde cópia. Ah, tá escutando. 0, o trip 542. Passando externo, tá? 8002. Copiado, tá? 8002, tem livre pouso na 10, venta de 100 graus, 15 nós. Informação de tráfego, só direito, helicóptero 506. Espera visual no litoral, não interferirá no seu procedimento. Ciente do tráfego, livre pouso no 0, tá? 8002. 170. Convito, prepare-se para cruzar o mesmo a retaguarda. Reporte cruzando o final da 10, Mike Convito. Mike Convito, gente, reportará cruzando a 10 a retaguarda do... Tá. Ok, 925, à direita o táxi, ponto de espera, torre 118, decimal 6, 1010 altímetros. Direita 286, 1010, 925, boa. Olimpo 03, táxi à direita via Juliette Alfa, segue o 737-800 da Goa à sua frente, com o número 2, um ponto de espera. Lá 118-6, Olimpo 03. Afirmativo, Juliette Alfa, como número 2, atrás do Airbus. Do Boeing. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro, a limite é o QD mais 080 de cima. Limite ao localizador, azul 4206. Estou mantendo a proa, limite ao localizador, déficit 060. 35488, curva esquerda, proa 050. Esquerda 050, 5488. Despeque acionamento. Colo 755 autorizado, chame táxi. Livre, despeque, reportado para táxi. Colo 755. São 3567, cópia? Por favor. Salvador, Brasília, nível 380, aerovia Apenzulo 17, pista 10, curva à direita, subida agora e transição o fito. O controle 119, decimal 8, aciona 5440. 6 milhas, mantendo 1000 pés e a voz da TAM. É, está mantendo pro de turno, 5488. Chame quando pronto. Obrigado. Gol 925 ali, mantenha 10. Ali mantenha 10, 925. Azul 4206, desça até 3 mil pés, que negar 10, 10. 3 mil direto, mantenha 10. Zero dois, solo 012, livra direito, livrar 1219. 1219, livrando, tá? 8002. Mike Eco Vitor ainda afastando mais um pouco, aguardando para girar base. Positivo, o Vitor tá afastando. Solo Salvador, tá? 8002. Então, 8002, pousou, livrou na Eco, táxi à direita Alfa, após esquerda Kilo, prossegue via pátio 3, chame para ingresso para o pátio 1. Direita Alfa, esquerda Kilo, esquerda Alfa, direita Kilo, bom, e prossegue após o pátio 3, então 8002. É, direita e esquerda. Direita e esquerda, então 8002. Você espera visual a 2 milhas da final da 107. Treino, ponto de espera, próximo. Bom, boa tarde, Olympus, mantenha um ponto de espera. Tendo, 02. Copiou o gol no menos 2. Ok, mantenha a proa, desce pro 0, 5-0, gol no menos 2. Pantanal 479, chame centro Recife, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Cliente, 125, decimal 1, 133, 25, Pantanal 4711, boa. Salvador, 6720? 66, boa tarde. Objeto 6720, aguarde. Voo 1775, POB 72, autonomia 3 horas e 30, alternando Campinas, pronto para tarde. Só poderia, só repita o POB por gentileza? Bom, senhor, 72. Prossegue táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, chame a torre 1186. Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1186, gol no 7. São Salvador, gol 1077 para o táxi BLB 100, alternando Campinas com 4 horas de autonomia. Ok, táxi à direita no ponto de espera, torre 1186, gol no 077, número 2, para decolagem. Gente à direita. Ponto de espera 186, torre, o gol 1077. Marque o SPAT 3802. E o no 8002, a passagem 37 da Gol. Após prossegue parte 1 no portão 11. Ciente, passa após a passagem da aeronave da Gol, prossegue parte 1 no portão 19, 8002. Salvador, o Tripe 5219 para posicionamento, parte 3. 5219, autorizado, chame para o táxi. Ciente. Estabilizado em elétrico, 4206. 4206, chame torre 18, décimo meia. 18, meia. Habitado por localizador, gol número 2. Número 2, para o curso, intercepta localizador, desce para 2 mil pés, reposta estabilizado. Intercepta 2 mil pés, mais pesado, 5488, passou externo, baixado para lado. Copiado, trip número 2 para pouso, informações sua esquerda, helicóptero a 500 pés em espera visual, não interferirá na sua aproximação. 5488. Salvador Azul, 4206. 4206, número 3, continue a aproximação e aguarde. Tá. Dan 3190, solo azul no meio, livre à direita, livrar 1219. 51-3325, uma boa tarde. Seu localizador, gol número 2. 2, aguarde transferência de comunicações. Objeto 6720 para o curso localizador, curva esquerda, proa 140, reposto estabilizado. 40, reportado estabilizado, 670. Foi todo. Torreu 319, pega o livro. Controle Salvador, o gol no 601. Boa tarde. Zero, boa tarde, táxi à esquerda via Kilo e chame para o ingresso no Pátio 1. Pátio 1, 755, na escuta? 772, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, 2 0. Gol 1 menos 2, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 1 noite, desça uma meia. 12, 12 metros mais. Ok, trip 5219, táxi autorizado em frente, mantém a posição através de portão 04, que aguarde para ingresso na Alfa. Ciente, mantém através do 04, aguarde para ingresso na Alfa, 5219. Número 4 para decolagem, 5219. Ciente. Alfa Vida Juliette teria condições de decolar de imediato após a passagem do Embraer da Azul, confirme. ATR da 3. Confirme. Tá seguindo aqui o ATR da 3, 3190. Afirmativo. Ingresso parte 1 no portão 06, 3190. 90. Momento de 1 no 00 graus e no 3-9. Telefone, pode ver. Objeto 6720, reduza a velocidade para a aproximação final e chame torre 1 no noite, deixa uma meia. Chamar torre 26720. Salvador, boa tarde, é o 5488. 5488, boa tarde. Ingresso à esquerda, quilo para o pátio 3. Prevista em remota 06. Tenta o sinalizador, trip 5488. E quilo, remota 06, 5488. 77, ponto de espera da 120, pronto. É o número 2, mantenha a posição no 077, boa tarde. Mantenha a posição no 077. Para confirmar, se mantém aqui através do 04, é isso? Afirmativo, só vai ingressar na Alfa via Índia, ok? Porém, vai seguir o 737 à sua direita, que já está na Alfa. Esse aqui está aí na Índia, o número 2 e o número 3 é o 37 que está na Alfa à sua direita. Certo. Está que está um pouco mais à frente aí para livrar a Juliette, eu agradeço. Informação de tráfego à sua esquerda, helicóptero 500 pés, que irá prosseguir para pouso pairado sobre a cabeceira 107. Informo que a pista se encontra livre e está autorizado pouso na 10, com vento de 1,00 graus, 1,3 nós, 1,6, 1,2. Cheque do tráfego, autorizado pouso no 610. Salvador Azul 4206. 3 nós, sobre a cabeceira, confirmando. É, sobre a cabeceira. Alfa Vita Juliette, decolou os 2-1, controle 98. Decolou 97, Alfa Vita Juliette, chamará seu treino agora, 8198. Graças, e até a breve. Coro 925, chame Recife, 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 320-028-925. Tipo 5266, desça via para 2000 pés, autorizado para o procedimento, após avisar o localizador. Descendo via 2000 pés, autorizado o procedimento, informará o localizador. Tipo 5266. Centro Salvador, muito boa tarde. Papatão, Alfa Vita Juliette, decorrer da 97 de Salvador. Subindo agora para o número 6, decorrer da Racham, decorrer de 138, decorrer da Cruz, preferindo. Batango Alfa Vita Juliette, mantenha no meu pé em condições visuais e aporte no farol da barra. Sim, se você parar no farol da barra, o Alfa Vita Juliette. Nada? Não. Confirme? Afirmo. 612, solo os 23, libera a direita, livra 1219. 219. Torre o Eco Vita, tá cabeceira no 7. Ok, copiado, Mike Eco Vita, copiado. Então o senhor vai taxiar um pouco mais à frente, a aeronave que está no ponto de espera irá ingressar, para depois você prosseguir para o pátio 4. Web 6720, livre pouso 10, ventos de 090 graus, 103 nós. Livre pouso, Web 6720. Salvador, uma boa enviando táxi para a cabeceira 17. Afirmem atenção ao Mike Eco Vita, Romeu Papatango. Sim, Romeu Papatango. Grupo 03, observe o Boeing da Webjet que está prestes a pousar e após a linha e mantém, na 10. Após o Webjet, a linha e mantém, o Link 03. Novembel, fica aí que eu vou passar, hein, Novembel. Meia, autorização para Recife, rede da informação Quebec. 856, ciente, 390 Recife, aguarde para a cópia. 390, aguarde para a cópia, gol 1856. Para ingresso no pátio 1 azul, 4206. Ok, 4206, ingresso pátio 1 no portão 09. Livre, tá frente ao portão 09, azul 4206. Olha, 6720, já livrou com o solo, 219. 219, obrigado. Boa tarde, 6720, livrou. 6720, procede a passagem do 37 da Gol, segue número 2, via parte 3, chame para ingresso no parte 1, 6720. Sente atrás do gol para o parte 3, reporta antes do parte 1, 6720. Salve a patrulha. Salve. Copiado, o Romeu Papatango irá aguardar para decolar. O Romeu Papatango, temos a um ATR da Trip estabilizado próximo ao externo. Pode seguir? Torre Salvador, trip 5266 na final da 10, totalmente estabilizado, senhorita, e visual. Copiado, trip, continue a aproximação e aguarde pista livre. Vai dando pista livre, trip 5266. E se eu autorizar agora, seu pushback vai congestionar todo o ingresso aqui no pátio 1. Aguarde aí uns 3 minutos, acredito. Sim, tá. Olimpo 03, decolou os 27 com controle a Salvador em 1198. 1198, obrigado 03. Trip 5266, vento no 00 graus, 14 nós, livre, pouso 10. Tá livre o pouso pro trip 5266, só confirma o vento, senhorita. 1100 graus, 14 nós. Obrigado. Saída 2703, Subal 2, 10, saída PUCA. Vindo para 210, saída PUCA, Olimpo 03. 390, aerovia Upper, decola a pista 10, curva esquerda, aerovia Upper 8, a saída PUCA, Caju, controle 109.8 e o transponder 5436, o gol 1856. Afirmativo, PUCA, transição Caju, portão 03, chama quando pronto, puxa acionar. PUCA, Caju, chamará portão 03 para o pushback acionamento, gol 1856. Para ingresso no pátio 1, agora menos 2. 1612, seu portão é o 04. Só observar o ATR da trip à sua frente, liberar o setor para livre ingresso. E após o ATR, segue para o 04, com o número 2. E o Web 6720 segue para o 01. Pro ano, 6720. Papa Tango Romeu, Papa Tango. Após a decolagem, o senhor irá manter espera visual na contra o vento da 10, aguardando para cruzar prosseguindo no corredor forte, ok? Afirmativo, o vento é de 090 graus, 13 nós, livre decolagem, Romeu, Papa Tango. Carona. Uno 601, agora com a torre no 8.6. Obrigado. Ponto de espera pronto. Copiada no 755, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Seu ponto de espera, o gol no 755. Trip 5266, solo 29, livre à direita, livrar um 219. 219, trip 5266. Prossiga. Se eu tenho condições de taxiar mais à frente aí a Índia, para liberar o acesso aí do portão 4. Solo é o trip 5266, livrou? No momento não tem condições, o 5299 assim que eu vou livrar, a gente consegue. Ok, então quando eu puder aí liberar o setor, a gente agradece, ok? A gente sempre agiliza aqui na medida do possível, mas tudo dentro da segurança. Afirmativo. Obrigado. O trip 5266, táxi em frente, até o pátio 3, na minha escuta, até o corte. Até o pátio 3, na sua escuta, o corte. Qual a posição, senhor? Está previsto aqui em remota 03, atento ao sinalizador, corrigindo, 07, remota 07, atento ao sinalizador. Afirmativo, remota 07 no pátio 3, o trip 5266, obrigado. Solo, tá 8002. Frequência ali para a coordenação, Alfa Vitor Juliette. Para a coordenação de tráfego de locais em 2345. Gente, representará. Manterá a partir de agora a frequência livre e chamará para o regresso ao trabalhador Alfa Vitor Juliette. Botão 3567 ao solo. Prossiga. Coordenar com a equipe de solo após o 37 da WebGente passar a sua retaguarda e liberar o setor. Inicie o pushback no portão 5. Então, após a WebGente, vai iniciar em coordenação 3567. 077 decolou 31, irá observar à sua direita uma aeronave de pequeno porte, mantendo a contra o vento. Aguarde transferência para o controle. Uno 077. 601, livre pouso 10, vento 090 graus, 14 nós. Está livre o pouso 10, no 601. 601, informação de tráfego à sua direita. Temos um Papa Alfa 28 que está mantendo a contra o vento da 10, no 1000 pés. Não interferir na sua aproximação. 7, graças. O WebJet vai sair da faixa amarela aqui um pouquinho para poder ir pro finger ali, porque a aeronave aqui não dá pra gente seguir na faixa amarela. Ok, com segurança, com conta e risco, prossegue portão 01. O 077 com controle agora na frequência de 1198. 1198, gol no 077. No 856, portão 03, frisado, puxa, acionar, chame táxi. Iniciando o pushback, acionamento, chamará para o táxi, gol 1856. Cruzamento irá manter a Pro Norte, aguardando transferência para o controle. Gente, autorizado o cruzamento do aeródromo sobre a vertical da torre, após manter Pro Norte, com o meu patrão. Gol no 755, a linha e mantém na 10. Alinhar e mantê-lo no 0, no 7. A polícia do parou de não regenerar, só aguarde. Aguarde. Bidev, após Bidev, Upper November 857 até Seguro. Após Upper Zulu no meio até Groove. E prossegue conforme roda do plano de voo. O controle 119.8 aciona 5451, 8002. Gente, autorizado Galeão, 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda.